Paulo Alcove, Fortini. Tenha dentro para 4 mil pés, ajuste no 015. Vitor Juliette, mantendo as condições visuais no meu pé, frequência livre. Tico 9, autorizado a linha de decolagem pista 10, vento 110 graus, 08 graus. Pista grande, decolagem pista 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Patango, Live Taxi, ingresso no 7. 1015, ajuste. Que acho que a Golf voa e Eudes. Eudes, mas dessa vez. Voo 9085. Ah, escuta, voo 9085. Por gentileza, me informe qual foi o ideal para a Brit estar presente. Fácil. Já chegou? Aproveito. Informe qual foi o ideal de hoje. Olha, a proa ideal para a bridge seria da presente 230, mas nessa proa nós vamos a presente, vamos dar de frente com uma grande formação. Ciente, então vamos subir restrito ao nível 120, eu tenho um bit 200 à frente, na mesma saída. Ciente, então restrito ao 120, voo 9085. Ciente, vou eu. Tenha. Quatro, um, três, quatro, quais são? Azul, nove, um, três, quatro. Desce para 2000 pés, 1015, autorizada final no zero. Desce para 2000 pés, 1015, autorizado, um, no zero. Azul, 9134. Azul, 9085. 9085? Prossiga, vou 9085. Ok, para possibilitar sua subida, senhor, faça a curva esquerda, vou ir com proa 160. Essa proa está liberada para o 360. Bora então, à esquerda 160, acendendo ao 360, vou 9085. Estimativa, você fica limitado nessa proa até o cruzamento do nível 180 e após livrando formações, eu vou direto bridge. Teste, limitado até o nível 180, ao cruzar, vou bridge. Paulo Golf, informe Índia. Tá 3859, decolou, tá cruzando 1800. 3859 da Tampa, deparo 340, vigilância radar. 340, poderíamos voar Elafa? Elefa? Elefa, Elefa. Voe Elefa. Obrigado. Gol, voo Golfo Uniform India. ...9085, voo Idrid. Idrid, lá presente, voo 9085. Paulo Gol, Golfo Uniform India. Paulo Gol, Golfo Uniform India. Golfo Uniform India. Muito bom dia, senhor. Uniform India, no parque número 3, solicita autorização para reboque até o fim de número 3. Chame na frequência 1211, gentileza. Então, 3304, autorizada a linha de colar pistão 0, 110 graus, 109. Paulo. Paulo Gol, Golfo Uniform India. Azul 9134, chame torre 1186. Torre 1186, azul 9134. Voo 9085, chama centro Recife, 12251, alternado no 3325. 251 no 3325, voo 9085. Papá Romeu Mike Oscar Golf, centro Recife, 12251, alternado no 3325. 15, chama ingresso no 7. Oi, Salvador, bom dia, azul 9134. Azul 9134, continua a aproximação pista 10, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, azul 9134. Gentileza, chamar a frequência 121 decimal 1 para reboque. Golfo Uniform India, está na escura da torre? Onde? O senhor iniciou o reboque no pátio 3? Confirmando a aeronave 737 voo no 43. Gente, estamos de autorização para reboque até a ponta 33. O meu papatango decolou aos 38, 1 no 935. Tomará o controle no 935, o Romeu Papatango. Azul 9134, vento no 20 graus com 089, autorizado pouso. Livre pouso, azul 9134. Axé, reporte fora da barra. Corredor Axé, ao número 10, apontará no fora da barra o meu papatão. Paulo Gol, Gol. E no pátio 3, já iniciou o reboque? 3304, contato radar. Sobre para nível 380, vigilante. 380, vigilante, então, 3304. A 121.9. Eu estou vendo a aeronave aí já deslocada. Eu vou repetir a frequência. 1-2-1-1-1-0, ok? 1-2-1-1-0. Condições visuais, reporte Paris. 1859, mais quantas milhas no desvio? Solicita mais 20 milhas nessa proa, após, se possível, senhor. Se ela seria voar 7 ou Pabec. Gente, prossiga no desvio, autorização para a próxima proa será com o centro Recife. Aguarde na escuta. Ok, aguardando na escuta, mantendo a proa 260. Contorno no 376, livre descida para 3 mil pés, ajuste 1005. Desce, mantém o 050, chegada mais. Autorizada a linha de decolar, 120 graus, 08 máximo. Autorizada a linha de decolar, 1009. Batei a 3 mil pés, tem tráfego no corredor visual, no 1500 pés, aguarde para sua descida, ou no 376. Após a posição pelô, voa duna para a final no zero. Qual é a Elefa da presença? Voi Elefa. Direto Elefa, 3359 da TAM, centro Recife, 1260, alterno 288. Ok, 1260, 1288, TAM 3859. Tango batendo, na escuta. Ok, quais são suas intenções, senhor? Tango vai realizar sobre o TGL em Valença, na sequência prossegue DCT para Feira de Santana e posterior retorno a Salvador, o Romeu Papatango. Ok, sim. Salvador, Papatango, Vista de Juliette. Firme. Vista de Juliette, solicita voar direto na rotatória. Vou em rotatória. Vou direto na rotatória, Vista de Juliette. Do Uno, decolamos, senhor. Estamos cumprindo a Arboa. 5891, sobe e mantém nível de voo 360. Recebendo ao 360, o Webjet 5891. Podemos voar direto à posição Elefa, senhor? Negativo. E Arbor, poderia descer? Mantenha a saída, senhor, para manter as restrições de altitude devido a aeronaves em aproximação, tanto pelo setor norte como sul da aeródromo. Ciente. Obrigado, FJ58. Pro 376, vamos para Pro. Procedendo, procedendo, Pro 1260. Você está proando externa? Pro 376, curva direita, vou ir proa 230. Seu limite oculto do localizador. Para sua informação, Duna está à sua direita, na proa 200 a 5 milhas. Mantém, escuta, é 1376, não copiei a mensagem? 1376, vamos para a identificação de 10.7, confere, 10.7, mas eu estava proando externo, Duna está agora na sua proa 206. Silo Luiz, que o número pede em condições visuais, reporte farol da barra. Patão, vai prosseguir meu pés? Mata as condições visuais, frequência livre até o retorno. Funcionando 376, deita para 2 mil pés. O senhor está voando na prova 230? A instrução, senhor, foi manter a prova 230. O senhor está proando externo. Nome é 250, identifique, desça e mantenha o 060 na chegada a Mari. Desvio esquerda, reporte na proa de Mari. Reporte na proa de Itá. Já com o campo, Vitorino de Juliette. Mantendo as condições visuais, também torre no 86, Vitorino de Juliette. 86, Juliette. Torre Salvador, Papatango, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, ingresso final no 7. E reporta 3 milhas para a cabeceira. Ingresso final no 7, reporta 3 milhas para a cabeceira, Júlia. Autorizado pouso pista no 0, 120 graus, 109, cheque frente. VIP checado, procede no 376. Faz ajuste no 0, no 5. 3000 no 0, no 5, 9, 8, 10. Dia November Alpha, mantém as condições visuais, corredor forte, reporte ingresso Interlagos. FM chamando a torre. Ok, comandante, a informação é a Lima, a frequência para autorização é a mesma do solo, 121, decimal 1. Voo 982, desce para 2 mil pés, autorizado a final 1-0. 2 mil pés, autorizado em desce da 1-0, 982. Chame agora o Centro Recife, em 1260, alternado 288, objeto 589. Dois, cinco, zero, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil pés, no 0 no 5, né? Sério no 736, no solo 51, na esquerda, 121, corrijo. Mantém essa frequência, está livre até o pátio militar, frequência livre ao estacionar. Reporte pista. Kilo Oscar Alfa Salvador. Salvador, bom dia, Xenia 63, ONU no posição 7 para. Condições visuais, Kilo Oscar Alfa, reporte fora da barra. Confirme suas intenções, senhor. Gente, Bravo Kilo Whisky. Sobre mantenha no 1500 pés para evitar um tráfego visual sentido contrário. E 82, completo final, chame turno no 86. 86, 982. Salvador, bom dia, voo 982, estabilizado ELS, questão fazer. 982, bom dia, proceda. Continua a aproximação, pista 10, 110 graus, com uma dúzia. Autorizado pouso. Entre livre pouso, 982. Alfa tem tráfego à posição de 12 horas em 2 milhas, é um Charlie 50, deslocamento contrário. Deslocamento Charlie 172. 182, ciente. Bravo Kilo Whisky, Charlie 182 à sua direita, em 1 milha, a 500 pés abaixo, deslocamento contrário, cruzando pela sua direita. Positivo, confere. Só que vi ele parou na minha escuta, Kilo Oscar Alfa. Paname 250, desce para 2.500 pés devido a tráfego. Após status, eu vou a duna para a final. Desce a 2.500, após status, vou a duna para a final. Paname 250. November Alpha na proa da rotatória, chama Torre 186 para instrução de pouso. Vai manter a proa da rotatória, transfere agora para a Torre 186 para o pouso. Índia November Alpha, frequência livre, Bravo Kilo Luiz. November Alpha dá presente autorizado final no 7. Reporte na final. Dá presente, vai prosseguir final da 17, reportará 3 milhas fora. 1982 no solo 56, prossegue agora 1211. 2, confirmando a presença, 2, 1, 9, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1.